marreando com a emoção. Bueno, indiada. Tá aí, sucesso, Garotos de Ouro, a morenaça no nosso chimarrão. Também teve Portal Gaúcho, o Tranco Velho Fanangueiro e Baitaca, tocando na programação da Emoção FM com a história do Tico Louco. Ouvimos a volta, nós vimos o Tico Louco, hein, né? É. Meu amigo Aldino Weber de Estrela, ligado com a gente. Grande abraço, Aldino, obrigado pela companhia. Meu povo, nosso chimarrão vai ficando por aqui. Quero desejar a vocês um ótimo e abençoado final de semana com as bênçãos do nosso patrão celeste. Segunda-feira eu tô de volta às 5 horas da tarde. Aliás, eu vou voltar de manhã cedinho, vou fazer companhia pro Mano Delega na segunda-feira. 7:30 da manhã eu tô aqui com vocês, Aí nós vamos ver. Substituir o xerife Celestino. Tô indo nessa, meu povo, um abençoado final de semana, que o patrão celeste adentre a casa de cada um de vocês e traga muitas e muitas bênçãos, né? Neste final de semana, nesta semana que se inicia também, né? E nos encontramos na segunda-feira. Logo mais à tarde tem Ademiro Chucrute com Sabadão de Sucesso. Amanhã nosso amigo Limão tá de volta aqui na programação da Emoção FM com o programa do Limão, e você participa junto, tá bueno? Tô indo nessa, meu povo, um forte abraço. Até mais, pra fechar com chave de ouro. Mano Lima, Ave Maria, um chimarrindo com emoção. Forte abraço, até mais. Sombreiro e atiro um beijo bem pra cima. E peço a bênção divina a todos os santos e santas que abençoe esse trovelho e que perdoe minha ignorância. Sou homem de canto triste, que canta pra não chorar. Talvez ninguém acredite na razão de meu cantar. Quando um pássaro canta entre o céu e o capim, quando abro minha garganta, minhas penas cantam assim. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. Carne do campo pra cantar paz e amor. Senhor, abençoe meu canto, eu te peço por favor, pra que meu verso consiga ter luz e felicidade, e neste resto de vida não cante mais a saudade. Ave Maria, Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. Se vai meu canto entre o céu. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria. hoje. Ave Maria, rogai por mim. Cê vai, meu canto, entre o céu e o capim. No Restaurante do Vale, você encontra aquele almoço especial com carne de churrasco e grelhados, um buffet com comidas caseiras, maionese, saladas diversas e, de cortesia, a melhor sobremesa. Restaurante do Vale, junto a Vale Log, em Arroio do Meio, com atendimento todos os dias. Fala galera, aqui é o César. Aqui é o Cris. Nós somos do Pérola Negra e temos um recado muito especial pra vocês, olha só. Todos os sábados, a partir das 14 horas, tem o Sabadão de Sucessos aqui na Emoção FM. E aqui você ouve também os nossos sucessos, hein? Fica ligado. Patrocínio: energia própria, tecnologia solar fotovoltaica, Dante Acabamentos e Materiais de Construção, Bela Vista, em Arroio do Meio. Arla, 86 anos, oferecendo o melhor em cada estação. Posto Aco Lajeado, o seu ponto de encontro. Agora, as mais pedidas da programação. Um paradão de sucessos na Emoção FM. O desfile das melhores. As mais pedidas. Paradão Emoção. Música doce. Toda causa tem efeito, e no caso eu tô sofrendo pelos meus defeitos. Já que eu não tomo jeito, tô tomando qualquer coisa que esquenta o peito. A bebida é remédio, é veneno, a distância é saudade. Se não mata, ela humilha. Olha os copos me passando a perna, eu caindo na pilha. No primeiro, terceiro pra frente, se eu ligar, não liga. Minha saudade tá com o celular na mão. No primeiro copo eu já mandei o oi. No segundo copo eu já mandei textão. No terceiro pra frente, se eu ligar, não liga. Minha saudade tá com o celular na mão. Não me bloqueia, não, não me bloqueia, não. Minha saudade tá com o celular na mão. Não me bloqueia, não, não me bloqueia, não. Minha saudade tá com o celular na mão. A bebida é remédio, é veneno, a distância é saudade. Se não mata, ela humilha. Olha os copos me passando a perna, eu caindo a pilha. No primeiro copo eu já mandei o oi. No segundo copo eu já mandei textão. No terceiro pra frente, se eu ligar, não liga. Minha saudade tá com o celular na mão. No primeiro copo eu já mandei o oi. No segundo copo eu já mandei textão. Terceiro pra frente, se ligar, não liga. Minha saudade tá com o celular na mão. Não me bloqueia, não, não me bloqueia, não. Minha saudade tá com o celular na mão. Não me bloqueia, não, não me bloqueia, não. Minha saudade tá com o celular na mão. Não me bloqueia, não, não me bloqueia, não. Minha saudade tá com o celular na mão. Música 11. Pra começar, sua mãe vai se cantar comigo. Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso. E aí? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasco em família vai perder a graça se eu não for. Agarra o amor e não deixe escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu com sobrenome. Vai! Ah, pensa nos filhos bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu entro com sobrenome. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha no céu? De um lado pro outro. E a sua amiga? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasco em família vai perder a graça se eu não for. Agarra o amor e não deixa escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Ah, pensa nos filhos bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu com sobrenome. Se sair seu clone, cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Eu vou soltar foguete. Se sair seu clone, cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Sou seletivo demais. Que pra pegar eu tenho que ter uma lábia a mais. Eu não discordo dessa conversa. Eu sou difícil mesmo, mas pra quem não me interessa. Quem tem moral comigo não tá nessa festa. Você me ganha numa cantada boba. Sabe a brecha, o atalho, o caminho. E pra levantar da sua cama é um sacrifício. Você me ganha numa cantada boba. Minha maior fraqueza é sua voz no ouvido. Pra tirar minha roupa, você sabe a brecha, o atalho, o caminho. E pra levantar da sua cama é um sacrifício. Você me ganha. Eu sou seletivo demais. Que pra pegar eu tenho que ter uma lábia a mais. Eu não discordo dessa conversa. Eu sou difícil mesmo, mas pra quem não me interessa. Quem tem moral comigo não tá nessa festa. Você me ganha numa cantada boba. Sabe a brecha, o atalho e o caminho. E pra levantar da sua cama, você me ganha numa cantada boba. Sua voz no ouvido, pra tirar minha roupa. Você sabe a brecha, o atalho e o caminho. E pra levantar da sua cama é um sacrifício. O atalho, o caminho. E pra levantar da sua cama é um sacrifício. Você me ganha. tira minha roupa, você sabe a brecha. O atalho é o caminho, e pra levantar da sua cama é um sacrifício. Bônus, bônus do Paradão. Prometo que eu achei que dessa vez tinha esquecido. Postava coração e eu te amo em negrito, escancarado na legenda, duas telas de texto. Pena que eu te conheço. O coitado nem sacou que você tava transformando ele em mim. O cheiro, o cabelo, o jeito de vestir. Aprende uma coisa primeiro, não esquece primeiro antes de namorar. Por aí, cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tem, e eu cê não tem mais. Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tem. Banquinho aqui, ó. Ô, coitado, nem sacou que você tava transformando ele em mim. O cheiro, o cabelo, o jeito de vestir. Aprende uma coisa primeiro, não esquece primeiro antes de namorar. Por aí, cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque ele valeu. E eu, cê não tem mais. Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais. Porque igual eu não tem. E eu, cê não tem mais. É porque igual eu não tem. As mais pedidas da programação. Paradão Emoção. Música 9. Eu admiro sem mandar essa mensagem. Tem que ter cara pra falar o que você falou. Tem que ter peito pra achar que tem direito de começar uma conversa me chamando de amor. Cê tá achando que minha vida é um fim, que pausa e depois volta de onde parou. O relógio roda igual pra todo mundo e numa dessas rodadas você rodou. E cê nem reparou.